Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, sempre com vocês aqui pela Rádio Esotérica FM, também com imagens diretamente aqui do nosso estúdio, com transmissão pela Ustream. Cliquem aí, ouvintes, na janela abaixo do playlist aí na página da rádio. Vocês também estarão vendo imagens diretamente aqui do nosso estúdio. Estamos levando para vocês, ouvintes, aqui temas do livro O Sistema Solar. Realmente é um tema muito interessante que foi sugerido pela nossa audiência, pela nossa querida ouvinte e irmã teósofa lá do Rio Grande do Sul, a Vera Fabre. Estamos levando para vocês, ouvintes, esses temas desse livro realmente muito interessante, que é o livro O Sistema Solar, do Major Arthur Powell. A cada dia as nossas transmissões, caros ouvintes, vão melhorando aqui, principalmente aqui a nossa área de vídeo. Agradecemos sempre aí a sua audiência, caros ouvintes. E vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos do livro do Major Arthur Powell, O Sistema Solar, que vocês podem apreciar aqui na minha mão. E recomendamos a vocês, ouvintes, se vocês encontrarem, porque está fora de catálogo, adquiram o livro O Sistema Solar, porque realmente vale a pena, é muito, muito interessante, principalmente se você gosta de astronomia, se você gosta de conhecer o universo, ouvintes, vocês vão realmente apreciar muitíssimo esse livro do Major Arthur Powell. Nós já falamos com vocês de diversos temas aqui do livro de Powell e nós vamos continuar hoje, ouvintes, falando de um tema realmente muito interessante, que são as ondas de vida, caros ouvintes. É um tema realmente muito complexo, realmente um dos mais complexos desse livro, mas nós esperamos poder trazer alguma compreensão, ouvintes, desse tema para os nossos queridos ouvintes. Então nós recomendamos a todos vocês, ouvintes, que procurem adquirir o livro, até para acompanhar aqui as nossas leituras, os nossos estudos aqui do livro do querido Arthur Powell. E no dia de hoje, ouvintes, nós vamos entrar aqui nas considerações sobre o livro O Sistema Solar, no seu 8º capítulo, que trata das ondas de vida, ou também correntes de vida, é o tema que nós vamos abordar hoje aqui com vocês. Então aqui começa o livro na página 51, dizendo o seguinte: completamos agora a primeira parte do nosso estudo sobre o campo de evolução. Tendo delineado os planos e lugares em que se verifica a evolução da vida, podemos compará-lo à descrição dos edifícios de uma universidade, com seus colégios, salas de conferências e salas de aula. O nosso próximo passo será estudar as correntes de vida que se derramam na vasta e complexa estrutura do nosso sistema solar, como as correntes ou bandos de estudantes se derramam numa universidade, fazendo vários cursos, obtendo finalmente seus diplomas e passando dali para o mundo, onde exercerão as funções que seus gostos e qualificações lhes permitirem. Em vez de uma universidade, contudo, seria mais apropriado usar a ilustração de um vasto estabelecimento educacional que compreendesse todos os graus de educação, desde os pré-primários e jardins de infância até os mais avançados cursos universitários honoríficos. É, ouvintes, um tema realmente muito interessante, porque ele vai responder exatamente aquela questão, caros ouvintes, que não quer calar. Ou seja, quando, caros ouvintes, foram criados os nossos espíritos? Esta é uma questão que sempre na mente, né, daquelas pessoas que estão buscando, é uma questão fundamental. Pequenas perguntas, caros ouvintes, mas que requerem grandes respostas. Pois a religião nos diz que Deus cria, né? Aí estamos falando do cristianismo dogmático. Ele nos diz que Deus cria uma nova vida a cada nascimento, a cada concepção de uma criança. Deus insuflaria a vida naquele pequeno feto. E isso, caros ouvintes, traz realmente uma série de problemas lógicos para os cristãos defenderem essa tese. Porque se Deus, ele coloca uma vida a cada criança que é concebida, então se nós procurarmos nas ideias cristãs, que obviamente proíbem o adultério, proíbem as relações incestuosas, proíbe, obviamente, o aborto, caros ouvintes, ou proíbe a concepção fora de uma relação estável, né? E todos os tipos de relações consideradas criminosas que são colocadas nos textos cristãos, como adultério e outras. Então, como é que fica, caros ouvintes? Por que Deus colocaria um novo espírito em uma criança que nasceu por meio de uma relação incestuosa, por meio de um adultério, ou, na pior das hipóteses, até de um estupro, caros ouvintes? Infelizmente, essa posição é realmente insustentável e é muito difícil para aqueles que não têm o conhecimento realmente do esoterismo responder essas questões, porque realmente faz de Deus cúmplice dos crimes que o homem comete, pois os seres humanos pecam, os seres humanos erram, cometem crimes, criam novos seres nessas condições, ouvintes. Então, por que Deus então colocaria um novo espírito ali naquele corpo que está sendo concebido? E realmente o esoterismo diz uma coisa muito diferente, ouvintes, e nós temos realmente que entrar, caros ouvintes, num conhecimento mais profundo, um conhecimento que vai nos falar da origem cósmica dos nossos seres. Nós somos realmente peregrinos, caros ouvintes, das estrelas. Nós estamos evoluindo há muito mais tempo. E o tema desse capítulo de hoje, as ondas de vida, vai nos falar exatamente disso, ouvintes. Porque o que o esoterismo ensina é que quando, caros ouvintes, os nossos espíritos são criados, eles não são criados a cada novo corpo que nasce, caros ouvintes, que é concebido, que é gestado e que vem a dar a luz a mãe que dá a luz à nova criança nesse mundo. Mas sim, ouvintes, periodicamente a divindade, ela emana, caros ouvintes, de si mesmo, novas chispas divinas, novas mônadas, uma nova onda de vida. E esse conhecimento, caros ouvintes, é de acordo com o que ensinavam os antigos sábios do Egito, por exemplo, que nos falavam de Atom. Os egípcios dizem que Atom cria todos os seres de si mesmo sem ter um segundo. Isso, ouvintes, está de acordo realmente com as ideias esotéricas. Está de acordo com o que ensina o esoterismo. Pois, desde o antigo Egito, ouvintes, e muitos outros povos que adoravam o sol, se sabe, ouvintes, que o sol físico é a fonte da vida física. Pois tudo, todos os alimentos que nós comemos têm a energia solar que é transformada em molécula energética pelo grande milagre que fazem as plantas com a fotossíntese. Mas os antigos ouvintes e o seu esoterismo sabiam que a fonte verdadeira da vida espiritual também está no sol. Mas não o sol físico, mas o sol espiritual. Então, quando Akhenaton, quando outros egípcios explicavam exatamente sobre a natureza de Aton, eles diziam que ele emanava, caros ouvintes, as chispas divinas. Então, esse conhecimento, ouvintes, que foi renovado com os escritores teosóficos, ele não é novo, é realmente um conhecimento que está sendo renovado. E obviamente que, ao invés de jogar o ser humano aqui para sofrer, na verdade o logo solar, caros ouvintes, o Deus do sistema solar, ele está também se multiplicando, obedecendo a uma lei cósmica, aquele dito que está nas escrituras cristãs, ouvintes, o crescei e multiplicai-vos, é também observado pelo nosso poderosíssimo Logos, ouvintes, pois de si ele emana bilhões e bilhões de chispas divinas, e nós vamos ver que isso ele faz periodicamente, não é a cada momento que nasce uma criança, ouvintes. E nós temos sempre falado nesse número, as pesquisas de Leadbeater, de Annie Besant, indicam que há 60 bilhões, ouvintes, de chispas humanas que estão evoluindo juntas. E a nossa, e o nosso conjunto de mônadas de chispas divinas é apenas um entre muitos conjuntos de chispas divinas, outras que também estão evoluindo nesse planeta. Nós não deveríamos, ouvintes, jamais imaginar que o ser humano detém a exclusividade da vida, ouvintes. Isso realmente não existe. O que realmente acontece é que nós evoluímos, ouvintes, por meio dos globos que nós temos colocado para vocês aqui nos nossos estudos, não só o nosso planeta físico, mas também os planetas invisíveis, que seriam, né, se eles pudessem ser percebidos, se nós tivéssemos a devida clarividência, ouvintes, para enxergá-los, nós perceberíamos que eles seriam mais ou menos como esse que nós estamos mostrando aqui pela Ustream. Ou seja, além do planeta Terra, além do planeta Marte e do planeta Mercúrio, que estão no sistema solar interior e que estão no plano físico, existem na cadeia terrestre outros 4 globos, são mundos, ouvintes, 2 deles são de matéria astral e 2 deles são de matéria mental. E não devemos, ouvintes, confundir esses globos com a aura astral e com a aura mental do nosso planeta Terra. O planeta Terra físico, ouvintes, tem uma aura astral, tem uma aura mental. Esses outros 4 planetas, que são 2 astrais e 2 mentais, eles não são, ouvintes, os planos invisíveis que estão ao redor da Terra. Eles são realmente outras esferas onde nós evoluímos. E a comparação que o Power faz aqui é muito feliz, ouvintes, pois esses mundos, esses planetas, nada mais são do que realmente um palco, uma escola por meio do qual as chispas divinas, as mônadas, podem realmente evoluir. Então, continuando aqui com o texto do Powell, ele nos diz o seguinte: começaremos com as unidades maiores, com as vastas correntes ou ondas de vida que seguiremos através dos vários reinos da natureza, subdividindo-os à medida que progridem até chegarmos às raças e sub-raças, às civilizações da humanidade e aos indivíduos dessas raças que sobem com firmeza através dos níveis mais altos do reino humano até alcançar os níveis sobre-humanos de consecução. Então, ele diz aqui: na moderna literatura teosófica, a expressão ondas de vida tem sido empregada com três sentidos diferentes, pois, infelizmente, o nosso vocabulário não é tão rico, ouvintes, para representar exatamente essas ideias. Então, o primeiro significado que se dá à onda de vida na literatura teosófica é o seguinte: para representar, né, primeiramente, para representar as três grandes emanações, como são costumeiramente e talvez mais apropriadamente chamadas, as três grandes emanações da vida divina, desde as três pessoas da Trindade, por cujo intermédio o sistema solar veio a existir e pelas quais é alimentado e sustentado. Então, para nós não perdermos de vista exatamente o significado, onda de vida pode ser compreendido como as três efusões que vêm na ordem do terceiro aspecto do Espírito Santo, depois do aspecto Filho, o segundo aspecto, e por último do primeiro aspecto, são três correntes, né? A segunda acepção desse termo ondas de vida é para descrever os impulsos sucessivos ou correntes de vida das quais se forma a segunda emanação. São as de que tratamos nesse capítulo e que geralmente chamamos, visando a clareza, correntes de vida ou correntes vitais. Os termos podem ser novos, mas conforme nós vamos ouvindo, caros ouvintes, nós vamos marcando na nossa consciência isso que está sendo colocado. E terceiro, também há um terceiro significado, para significar a transferência de vida do planeta de uma cadeia para outro no decurso das diversas rondas. Trataremos disto ponto por ponto numa fase posterior do nosso estudo, quando se verá que este tipo de onda vital difere consideravelmente do que denominamos corrente vital. Então, a onda de vida também pode ser compreendida como o processo da transferência da vida de um planeta para outro, de uma cadeia que termina para outra, caros ouvintes, ou todas as transferências que são possíveis entre os diversos planetas, os diversos globos, né? Mas nós não devemos nunca perder de vista, ouvintes, exatamente em que lugar do universo, caros ouvintes, nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo, caros ouvintes, nesses três planetas que são Mercúrio, a Terra e Marte, né? Ou Marte, a Terra e Mercúrio, na ordem do relógio, se nós assim pudermos expressar. E outro sistema que está muito relacionado conosco é o do planeta Vênus, que nós temos dito para vocês, ouvintes, ajudou muitíssimo a evolução do nosso sistema há tempos atrás, quando enviou para cá grandes dignidades espirituais que fundaram aqui na Terra a grande fraternidade branca. Mas, para continuar aqui o nosso estudo, ouvintes, a corrente de vida são as emanações periódicas do segundo aspecto da divindade, que dentro de si mesma, ouvintes, se subdivide e emana as chispas divinas, que são realmente os nossos espíritos. E após essa emanação, essas chispas têm que passar, como bem diz a doutrina secreta, por uma peregrinação periódica e obrigatória pelos reinos inferiores até que chegue à individualização como ser humano e posteriormente como ser super-humano e ganhando, caros ouvintes, o universo e seguindo a evolução. Mas continua aqui o livro do Arthur Powell, aqui na página 52. Limitando-nos à linha humana de evolução e deixando momentaneamente de lado a linha dévica e outras que possam existir, dévica, sempre vão colocar, são os anjos, né? Então, deixando de lado a linha dévica e outras que possam existir, mas das quais pouco ou nada sabemos, notamos que 7 reinos principais de vida evolvem lado a lado através do nosso esquema terrestre. Por ora, não sabemos com certeza se o mesmo método é seguido ou não nos outros 9 esquemas, pois existem 10 esquemas evolutivos no sistema solar e o da Terra é apenas um deles. Embora haja indicações de que muito provavelmente é isso que acontece. Então, ouvintes, o que nós vamos ver a seguir são os 7 reinos que podem ser habitados, ouvintes, cujas formas podem ser habitados pelas chispas divinas. Então, cada um de nós, ouvintes, obviamente, habitou, né, os esquemas de manifestação e, obviamente, que nós não chegamos diretamente aqui como seres humanos. Então, o gráfico que vai nos mostrar exatamente isso é esse, é onde nós temos a representação dos 7 reinos que são descritos aqui no livro O Sistema Solar. Então, são eles: o primeiro reino elemental, o segundo e terceiro reinos elementais, e depois, chegando ao reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Aqueles que estão acostumados aqui a acompanhar o meu programa já ouviram eu explicar essa evolução diversas vezes. Provavelmente a única novidade que vocês estão vendo aqui é justamente a menção aos reinos chamados elementais, né? Então, após a emanação da vida, das chispas divinas, diretamente do coração do logo solar, começa então a queda na matéria. E, obviamente, esse é um momento crítico, porque, obviamente, que as chispas são divinas, elas permanecem divinas, mas elas não têm, ouvintes, as experiências dos planos inferiores. Então, não adianta nada ter uma divindade absoluta, estar submersa ou imersa na claridade absoluta, porque, caros ouvintes, uma claridade absoluta é idêntica a uma escuridão absoluta. Porque quem já levou um farol na cara quando está dirigindo na estrada sabe que muita luz equivale, é tão cegante quanto uma escuridão absoluta. Então, o que que a mônada tem que fazer? Ela tem que mergulhar, caros ouvintes, na matéria. Ela, obviamente, não vai pessoalmente. Ela emana de si também, assim como o Logos emana as chispas divinas, cada uma das nossas chispas divinas vai tomando para si matéria, vai se envolvendo com a matéria, e aí nós temos um mergulho exatamente nesses reinos que nós estamos aqui mencionando para vocês. Então, o gráfico que vai se formar é exatamente o seguinte, né? Ou seja, acontece uma descida, né? Primeiramente, então à esquerda desse gráfico nós temos os reinos de descida, são exatamente os reinos elementais. O que são elementais, ouvintes? É toda a substância dos planos espirituais e invisíveis. Então, nós estamos envoltos em elementais, a nossa aura é composto de elementais, que são compostos justamente dos elementais do astral, do mental e dos planos mais elevados, ouvintes. Então, a mônada, a chispa divina, ela vai se investindo dentro dessa matéria e vai vivendo as experiências. Então, o ponto exatamente de equilíbrio é quando a chispa divina chega nas formas do reino mineral. Ao chegar aqui na parte inferior do gráfico, no reino mineral, então aí ela chega no ponto mais baixo da materialização e em seguida ela começa exatamente a subir. Começa a subir ocupando as formas do reino vegetal, do reino animal e chegando até o reino humano. Só, caros ouvintes, que esse processo leva muitos e muitos milhões de anos e nós vamos continuar falando disso no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que para os nossos amigos aí que estão nos acompanhando pela Ustream, deve estar realmente bem mais confortável aí. Vocês devem estar até conseguindo ler as palavras nos meus lábios, porque a telefônica aqui aumentou a velocidade da nossa conexão para que nós pudéssemos aqui levar para vocês aí um vídeo com maior qualidade. Mas nós vamos fazer aquele famoso intervalo, caros ouvintes, e convidando sempre vocês, ouvintes, para se integrarem, se associarem no trabalho da Levir, realmente uma iniciativa que traz na internet muita informação interessante, conferências, vídeos, palestras, textos, tudo isso, caros ouvintes, está há 15 anos no ar com o apoio dos nossos associados. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre agradecendo aí a grande audiência, o prestígio daqueles que nos acompanham ao vivo, no áudio aqui da Rádio Esotérica FM, cujo computador está aqui do meu lado, e também agora com as imagens da Ustream. Muitos amigos também estão nos acompanhando ao vivo com imagens aqui, que são geradas aqui no nosso estúdio, estão sendo transmitidas ao vivo e a cores. Eu sempre disse que era cores, ouvintes, porque sabíamos que íamos chegar aqui na fase do vídeo. Então agradecemos sempre a sua audiência, esse programa estará sempre à disposição de vocês na loja esotérica virtual, sempre aqui com o patrocínio dos nossos associados. Mas vamos continuar, ouvintes, aqui os temas do livro O Sistema Solar, temas realmente que encantam e que espantam muitas pessoas, ouvintes. Tem pessoas que fogem desse assunto aqui, que alguns consideram realmente muito técnico, um tema realmente muito árido, muitos imaginam, mas caros ouvintes, a mecânica é a maneira como a vida realmente se desenvolve nesse nosso maravilhoso sistema. Então, ainda com relação a esse gráfico, caros ouvintes, que é muito interessante, que fala justamente da evolução da vida, né? No nosso sistema, nós ainda temos ainda algumas considerações aqui a fazer com vocês. Então, o Arthur Powell coloca: então, os sete reinos são manifestações ou expressões da mesma vida, ou seja, a vida única do Logos, que se manifesta na segunda grande emanação proveniente do segundo aspecto da Trindade, depois que se preparou a matéria primitiva para o seu recebimento pela ação da primeira emanação, que provém do terceiro aspecto da Trindade. Nós já falamos sobre isso aqui com vocês, ouvintes. Então, dos três aspectos do Logos, o primeiro que se manifesta é a mãe, caros ouvintes, é o Espírito Santo. E, infelizmente, a maioria dos cristãos não está de posse desse conhecimento, que o Espírito Santo é, na verdade, ouvintes, o aspecto feminino da divindade. Então, é preciso criar a matéria primeiro para que o sistema solar se manifeste. Então, exatamente o que nós vemos, que para se atingir essa magnífica constituição dos planetas, é necessário, ouvintes, que haja realmente uma criação muito grande da matéria, caros ouvintes. Então, não é brincadeira o que acontece. Ou seja, se o Espírito Santo não atuasse criando a substância, não haveria o campo da manifestação para que a consciência pudesse acontecer. Então, o terceiro aspecto, o Espírito Santo, a Mãe Divina, ela cria a matriz, ela cria a substância que depois será habitada pelo segundo aspecto, o aspecto Filho, que são exatamente as chispas divinas, que são as ondas de vida que vão habitar as formas que serão criadas pelos seres da hierarquia divina que existe no sistema solar. E essas criações serão baseadas nas ideias, nos arquétipos divinos que estão na mente de Deus. Então, sobre o segundo aspecto, ouvintes, se diz aqui o seguinte: a segunda emanação aparece numa série de ondas sucessivas, seguindo-se umas às outras como as ondas do mar. É a história do progresso dessas ondas de vida que decidimos denominar correntes vitais, que será traçada nesse capítulo e nos subsequentes. Então, os três primeiros dos sete reinos estão no arco descendente da evolução. Então, vamos voltar lá no gráfico, caros ouvintes, para que isso fique realmente bem marcado na mente de vocês, porque depois que se entende isso, realmente tudo fica mais fácil para a nossa compreensão, né? Então, os primeiros três desses reinos, eles são, obviamente, os reinos involutivos, né? Então, os três primeiros dos sete reinos estão no arco descendente da evolução, isto é, a vida neles mergulha cada vez mais profundamente na matéria. O primeiro reino elemental, de fato, não desce muito abaixo do plano mental inferior. E o terceiro reino elemental só desce até o plano astral. O reino mineral representa o ponto decisivo em que a vida atinge o ponto mais baixo de sua descida na matéria e começa a subir de novo através dos planos. Esse fenômeno de descida para a materialidade e da reascensão para a espiritualidade repete-se constantemente de muitas maneiras e será examinado melhor mais adiante. Então os reinos vegetal, animal e humano estão ocupados em elevar-se com firmeza através dos planos. E a segunda efusão, os que vêm do segundo Logos, o segundo aspecto da Trindade Divina, consiste, como já dissemos, em correntes de vida. Em nossa linha de evolução, há 7 correntes dessas efusões, composta dos 7 reinos enumerados, as quais se derramam na primeira cadeia, no primeiro globo da primeira cadeia do nosso esquema. Então, ouvintes, simultaneamente estão evoluindo aqui no nosso globo esses 7 reinos, né? Os 3 reinos elementais, o reino mineral, o vegetal, o animal e o humano. As formas que são providenciadas nesses reinos é que são o campo para que a chispa divina vá ganhando paulatinamente mais experiência. E com relação aos reinos elementais, ouvintes, é sempre importante mencionar, porque realmente são os elementais que estão na nossa aura, ouvintes, que causam a maior parte dos problemas para a nossa evolução. Porque, como nós já dissemos várias vezes aqui, vamos dizer de novo, porque quando você bate várias vezes numa tecla, a gente acaba lembrando da nota que está sendo tocada. O apóstolo Paulo, caros ouvintes, bem o disse: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por que, ouvintes, existe esse conflito terrível na consciência do ser humano? Por que às vezes nós fazemos coisas que nós não queremos fazer? Por que existem vontades, né? Nesse exato momento, todos nós estamos com várias vontades diferentes, apesar de estar prevalecendo aqui comigo a vontade de transmitir o programa para vocês. E aí com vocês a vontade de me ouvir e entender esse assunto. Mas vocês estão sentados, as costas podem começar a doer, vocês podem querer levantar, podem querer ir na cozinha, tomar um suco, comer alguma coisa, assistir aí os últimos capítulos da novela das 8 ou das 9 que está terminando. E mil e uma coisas, ouvintes, podem ocorrer aí na mente de vocês. Da onde é que estão vindo essas vontades? É óbvio, ouvintes, que existem várias vontades simultâneas no ser humano. E a maior parte dessas coisas, caros ouvintes, pequenas, quem provoca isso na nossa consciência são os elementais, ouvintes. Existe o elemental do corpo físico, que é ele, caros ouvintes, que tem fome, ele que sente frio, ele que faz o indivíduo buscar o abrigo, que faz o indivíduo buscar a reprodução, que faz ele se proteger, que faz ele ter os arroubos, né, de violência, de autopreservação. Tudo isso não está só no nosso código genético, ouvintes. Está também nos elementais que nós colocamos na nossa aura. E como é que ele entra na nossa aura, ouvintes? Pelo convívio com os nossos ambientes, pelo contato com as pessoas e principalmente pelos pensamentos e pelas emoções que nós, obviamente, nos alimentamos diariamente. Porque não é apenas, ouvintes, o que nós comemos fisicamente, nós também nos alimentamos de emoções, de sentimentos e nos alimentamos de pensamentos, de conceitos, de ideias. E isso, caros ouvintes, nós introjetamos dentro de nós. E há, caros ouvintes, elementais tão terríveis, principalmente aqueles ligados aos prazeres físicos, que fazem com que o homem fique realmente vendido para esses elementais que constantemente obrigam o indivíduo a repetir certos atos, a buscar os mesmos prazeres que trouxeram satisfação ou a evitar as dores, caros ouvintes, que causaram frustrações ou tristezas ou mágoas no passado. Os elementais, ouvintes, eles são responsáveis por muitos dos processos repetitivos psicológicos que nós temos diariamente. Então, aprender, caros ouvintes, a meditar, a se auto-observar, é perceber esses elementais e saber que, segundo esse conhecimento que nós estamos aqui trazendo para vocês, ouvintes, os elementais, eles estão descendo, né, na matéria, ouvintes. E o fato deles estarem grudados no nosso corpo físico puxa o ser humano para baixo. É por isso que o apóstolo Paulo disse: o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque nós permitimos que esse elemental mande na nossa vida. E a nossa consciência, ouvintes, a nossa alma, ela quer ir o quê? Para cima. Ela quer evoluir. Então, a dicotomia é terrível e nós precisamos aprender a ser realmente os mestres dos nossos elementais, saber da onde vêm os elementais que estão conosco. Porque existem realmente elementais que são até colocados em nós por pessoas, são enviados na forma de pensamentos, na forma de emoções, de apegos. Tudo isso, ouvintes, faz com que nós ficamos assim como uma âncora no nosso esquema evolutivo. Mas vamos voltar lá no esquema que nós estamos tratando com vocês, ouvintes. Então, segundo o plano geral, cada corrente anima um reino durante um período cadeia completo e passa para o reino mais elevado seguinte na cadeia imediata. Ou seja, faz-se mister um período cadeia completo para qualquer reino evoluir a ponto de tornar-se apto a passar ao reino seguinte na escala do progresso. Este, como dissemos, é o princípio geral. Mas existe uma modificação importante de que trataremos há pouco. Omite-se agora, como tantas outras coisas, a fim de evitar a apresentação de complicações no estágio inicial do nosso estudo. Pelo que fica dito, se verá que, ao passar para o segundo reino elemental, o primeiro reino elemental abre uma brecha na posição deixada vaga pelo seu avanço. Essa brecha é preenchida por uma corrente vital inteiramente nova, emanada do Logos, que cria assim um novo primeiro reino elemental. Como isto ocorre em cada uma das sete cadeias, há ao todo 13 correntes vitais em nosso esquema terrestre, que consistem nas 7 correntes, uma para cada reino, entradas na primeira cadeia, e nas 6 correntes inteiramente novas que entraram em cada uma das 6 cadeias sucessivas, a fim de prover, como já foi explicado, a um novo primeiro reino elemental. Então aí, ouvintes, nós vamos realmente falar da parte complicada da compreensão desse processo. E nós vamos realmente precisar aqui do gráfico, né, de todo esse esquema que nós estamos colocando para vocês, para que fique realmente um pouco mais claro, né, o que está acontecendo dentro desse esquema, né? Porque senão fica difícil nós compreendermos esse processo. Então vamos aqui à imagem, ouvintes, do nosso esquema, né, de mundos, de forma que nós entendamos aqui como se processa essa evolução das correntes de vida, ouvintes. Então, a primeira das cadeias, né, planetárias, então estamos falando, obviamente, da cadeia humana, né, mas do esquema terrestre. Então, é essa primeira cadeia de mundos que tinha 7 planetas, né, tinha 2 planetas átmicos, 2 planetas búdicos, 2 planetas de mental superior e 1 planeta de matéria mental inferior. Então a vida circulou por esses 7 planetas durante 7 vezes. Então, nesse primeiro esquema, ouvintes, os 7 reinos, eles entraram em funcionamento simultaneamente. Obviamente que quando começa um planeta, são uma dessas cadeias, são inicialmente trazidos seres de sistemas solares de outros esquemas que já existiam. Não é possível começar do zero um esquema. Então, a primeira onda de vida, ela entra no primeiro reino elemental, vindo da essência monádica, entrando e começa a circular pelos 7 planetas. E então, caros ouvintes, o esquema geral para nós compreendermos essa evolução é a seguinte. Ou seja, aqueles que eram, por exemplo, animais, né? Ou, nesse caso aqui, eram animais arquetípicos, né? Porque não havia planeta físico nesse esquema. Aqueles que ocupavam o reino animal, quando passaram para a cadeia subsequente, eles então entraram como seres humanos nesse esquema de número 2 que vocês estão vendo aí na tela. Então há uma sucessão, quer dizer, o esquema geral, caros ouvintes, é para se mudar de reino é preciso passar o esquema das 7 rondas numa cadeia. Então, se nós estamos agora nesse ponto da evolução, ouvintes, exatamente o ponto que nós nos encontramos é esse aqui. Ou seja, nós estamos na quarta cadeia do nosso esquema. E nós, nesse pequeníssimo globo que é a Terra, Marte e Mercúrio, nós estamos, caros ouvintes, ocupando o reino humano. Isso significa que a maioria de nós, ouvintes, ocupou o reino animal na cadeia anterior, na cadeia lunar. E fomos vegetais na segunda cadeia e fomos, então, minerais, para nossa sorte, na primeira das cadeias do nosso esquema. E sucessivamente, ouvintes, nós estamos agora no reino humano e na próxima cadeia, na quinta, nós já teremos, pelo menos a grande maioria dos seres humanos terá passado para o nível super-humano, já não mais pertencerá ao reino humano. Haverá, isso é o que o Arthur Paul estava dizendo aqui com relação a exceções, porque toda regra tem as exceções, né, para até confirmar a regra. Quando se chega nesses reinos tão complexos como é o reino humano, obviamente que nem todos os ouvintes passarão assim automaticamente do reino humano para o reino super-humano. E quando o ser humano termina o seu progresso como ser humano, quando ele esgota o seu karma pessoal, quando atinge a iluminação, se abrem 7 grandes caminhos que o ser humano pode seguir. Entre eles, existe o caminho de se entrar no nirvana e ficar gozando a beatitude até o final das 7 cadeias. Essa é uma prerrogativa daqueles que se iluminam. Há aqueles mestres como aqueles que nós conhecemos, que nos ajudam, caros ouvintes, como bodhisattvas, né? Ou seja, ficam com a humanidade ajudando o seu progresso. Há seres, ouvintes, que vão para outros sistemas planetários ajudar a sua evolução. Há seres que saem fora do sistema solar e vão ter, então ingressam como discípulos em outros esquemas estelares, ouvintes. Há também seres humanos que, quando se iluminam, entram para o reino angélico, ou seja, se expandem na sua consciência, mas muitos querem permanecer no nosso esquema de mundos e querem realmente continuar ajudando. Foi o caso, por exemplo, desta grande iniciada que foi Maria, a mãe de Jesus, que durante muitas encarnações ajudou os mestres da Fraternidade Branca, sendo mãe de vários e vários mestres de sabedoria. Não só ela o foi para o Mestre Jesus. E alguns séculos após, ouvintes, essa vida dela como Maria, ela atingiu a iniciação de mestre, e é isso que está realmente oculto dentro do dogma, né, do mistério da ascensão de Maria, né? Porque ela realmente entrou para o rol dos mestres de sabedoria. Mas o caminho que ela seguiu entre as sete possibilidades foi de se transformar num grande anjo, na verdade um grande arcanjo, que ajuda a todas as mulheres, a todos os seres humanos, nos processos da gestação. Mas, como nós dissemos, ouvintes, as exceções existem, porque nem todos os seres humanos dos 60 bilhões que estão aqui nesse nosso pequeno sistema de mundos, nem todos vão atingir a quinta iniciação, que é o objetivo da atual quarta cadeia, caros ouvintes. É realmente um objetivo muito alto. Apenas 3/5 desse número, caros ouvintes, a projeção é que 36 bilhões vão atingir o grau de mestre, o objetivo, ou terão altas iniciações, terão altas expansões de consciência. O fato da exceção que ele menciona, ouvintes, que vai ser até objeto de um capítulo exclusivo aqui desse livro, é que 2/5 da humanidade vai ficar realmente repetente, ouvintes, vai ficar para a segunda média, e infelizmente, ouvintes, nem todos vão alcançar o objetivo dessa cadeia e terão que nascer no início da próxima cadeia de mundos, ainda como seres humanos, se bem que muito evoluídos, e apesar de não terem alcançado sucesso nessa cadeia de mundos, não atingirão nesse nosso esquema o sucesso. Inclusive, haverá uma grande separação dos seres dentro desse processo, que é o grande dogma que se fala do grande juízo final, o grande juízo das almas, que vai acontecer na próxima ronda, caros ouvintes, daqui a alguns milhões de anos, quando haverá a grande separação dos 2/3 que realmente não terão condições de seguir, e os 2/5 que não vão ter condições de seguir, e os 3/5 restantes que vão prosseguir na nossa cadeia e vão atingir o sucesso. Esses 24 bilhões que vão ficar para segundo exame, que serão repetentes, vão ficar suspensos no nirvana intercatenário, e para liberar, caros ouvintes, o espaço para que aqueles que estão progredindo possam realmente viver uma vida espiritualizada nesse esquema de mundos que nós estamos. Mas no próximo programa nós ainda voltaremos, ouvintes, aqui a esse tema das ondas de vida, porque nós não falamos tudo aqui que há para falar nesse tema, que é realmente muito complexo, mas só sumarizando, ouvintes, o que nós temos que ter em mente é que periodicamente o logo solar, Deus, por meio do seu segundo aspecto, ele emana de si as chispas divinas que vão paulatinamente progredir pelos sete reinos de existência. Os três reinos elementais, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Essa peregrinação é, para nós seres humanos, obrigatória. Há seres, ouvintes, que seguem outros esquemas. Por exemplo, há seres que evoluem de uma forma que não chegam a ter uma existência no plano material. É o caso dos anjos, caros ouvintes. Eles chegam apenas aos reinos elementais e, ao invés de se materializarem no reino mineral, eles passam para o reino dos espíritos da natureza, depois se transformam em anjos e finalmente atingem a sua evolução, a sua iluminação como arcanjos. É uma outra corrente, caros ouvintes, onde o arco da descida é diferente do nosso seres humanos. Para nós, realmente, a materialidade, ela é mais pungente e nós temos realmente que nos acostumar, ouvintes, com todo esse processo, que realmente não é fácil. É um processo muito sofrido, mas que tem também as suas os seus galardões, caros ouvintes, os seus prêmios, porque ser humano nesse nosso planeta, ouvintes, é realmente uma provação em si, pois a matéria, ouvintes, toma realmente muita da nossa existência e nós temos realmente que nos tornar mestres de uma maneira muito mais profunda pelo fato de nós existirmos aqui no plano físico. Então, ouvintes, vou convidá-los para a nossa última vibração. Vamos vibrar, caros ouvintes, conjuntamente, fazendo o último mantra, elevando as nossas consciências, caros ouvintes, uma vez mais ao nível da nossa divindade. Eu convido a todos vocês, ouvintes, para nós nos unirmos, vibrando uma vez mais espiritualmente. Vamos fechar os nossos olhos e sentir, caros ouvintes, esse batimento cardíaco que comanda a nossa vida. Vamos, com o poder da nossa mente, visualizar no centro do nosso pulsante coração a chispa divina que nos conecta perenemente com a fonte de tudo, a fonte da vida, que é Deus, que é o grande Logos desse nosso sistema. Vamos visualizar essa luz se expandindo, tomando todo o nosso ser, interpenetrando todos os nossos órgãos e se expandindo, preenchendo todo o nosso ser, iluminando toda a nossa aura, o nosso derredor, e iluminando, ouvintes, o caminho diante de nós que nós pretendemos seguir para a nossa evolução. Vamos, nesse momento solene, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras deste mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que esta bênção desperte ainda mais essa chispa que está aí dentro de vocês e que as vossas mentes sempre estejam estudando, procurando compreender, sempre buscando, ouvintes, por uma vida mais elevada, uma vida mais plena, uma vida mais consciente. Nosso programa Lux Esotérica está a serviço dessa busca, ouvintes. Está terminando aqui mais uma edição, esperamos revê-los nas próximas edições. Vamos continuar falando aqui dos temas do livro O Sistema Solar. Então a todos vocês desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem aí com a programação interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Vocês podem programar aqui as suas músicas preferidas e esperamos revê-los na próxima edição. Recebam um forte, um fraternal, um caloroso abraço, ouvintes. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.